Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz o primeiro programa de uma série de três dedicados ao lançamento do compositor Rubens Lisboa. Trata-se de uma caixa com três CDs reunidos sob o título Rubens Lisboa por Tantas Vozes. No primeiro programa vamos tocar as músicas do CD número 1. Começamos com Ciranda do Amor, na interpretação de Leila Pinheiro, que também produziu e arranjou a gravação. Um dia um cirandeiro me indagou, o que seria de verdade o tal do amor. Me disse que faltava compreensão pra entender as coisas vãs do coração. Falei que o amor é um segredo e sendo assim fica difícil decifrar. Após quatro álbuns solos, independentes, onde Rubens interpreta suas composições, ele lança essa caixa com três CDs, onde diferentes e valiosos intérpretes cantam músicas de Lisboa. Cada faixa foi entregue a um cantor, e mais que isso, a um produtor e um arranjador. O resultado é um disco de muita diversidade sonora, de gêneros musicais, de estilo e de sonoridades instrumentais. Confira Em Greve de Samba, cantado por Ana Costa, produzida por Bianca Calganhe e arranjada pela cantora. Se a cidade não tem mais pra onde expandir, dá agonia de ver toda a aglomeração. É barraco de cima querendo cair, é barraco de baixo em promessa e oração. Esse tanto de gente merece respeito. São mulheres e homens sonhando um amanhã, igualzinho a nós outros, o mesmo direito. Vão correndo por fora numa vida malsã. Avisa lá que hoje não tem samba. É greve, muito grave a situação. Porque só é no carnaval que o chamam de bamba. E o resto do ano inteiro vivem na omissão. Avisa lá que hoje não tem samba. É greve, vai chamar a multidão. Uma constelação de artistas disse presente no projeto de Rubens Lisboa, tanto cantores quanto músicos, além de arranjadores, produtores e engenheiros de som. Ouça Eu no Mundo com Amelinha, que também produziu a gravação, no arranjo de Julinho Brau. Salve o cantar da moçada, salve o talento primeiro, salve essa gente animada, salve esse clima festeiro, salve a lua iluminada, salve o santo padroeiro, salve nossa pátria amada, salve o povo brasileiro, salve o cantar da moçada. Salve o talento primeiro, salve essa gente animada, salve esse clima festeiro, salve a lua iluminada, salve o santo padroeiro, salve nossa pátria amada, salve o povo brasileiro. Caminhei mais de mil léguas, tomei chuva e cerração, passeei por muitas terras, fiz novena em salgação, me ceguei com tanta luz e venci a solidão. Eu nada tinha na algibeira, mas tava cheio o coração. Rita Ribeiro canta Digitais, produzida e arranjada por Israel Dantas. Madrigais são canções que percorrem os caminhos dos quintais. Meus sinais, meus desvãos, meus sims, meus nãos, minhas digitais. Meus ais são sinais que adentram os atalhos dos umbrais. Vendavais, artesãos, meus sonhos, meus dons, minhas catedrais. Em tudo há um pouco do que sou, na minha lágrima, no meu suor, no filho que eu fiz. No meu bom, no meu pior, em tudo há um pouco do que sou, nos meus escritos, na minha voz, na rosa que eu plantei, no que enfim vai dar em nós. O disco do dia de hoje traz o primeiro programa de uma série de três dedicados ao álbum Rubens Lisboa por Tantas Vozes. Um disco independente. Mais informações sobre o álbum e o artista na Teia Internet. Você pode acessar e escutar nossos programas anteriores no site www.discododia.com. Fale também conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.